ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Toda a programação em todas as emissoras de rádio, todas as emissoras de televisão, todos os meios de comunicação estão voltados atentamente, prioritariamente para este tema. O Tema Livre não poderia deixar de ficar de fora no Dia Internacional da Mulher. Nós estamos aqui no estúdio com a consultora de moda Renata Abranches, que é autora, coautora do livro A Carioca, Guia de Estilo para Viver a Cidade Maravilhosa, que ela escreveu junto com o jornalista Tiago Petric. A Lorena Cassi, ilustradora carioca, desde 2008, trabalhou para o mercado fonográfico, atualmente é freelancer no mercado editorial, com trabalhos publicados nas revistas Recreio, Gloss, Saúde e na Folha de São Paulo também, entre outros, e divide o seu tempo, o que sobra do tempo, depois de tanta atividade, entre os quadrinhos, vídeos e animações, e o Facebook, que ela tem uma página animadíssima também no Facebook. A Lorena já participou de alguns programas conosco aqui, de alguns temas livres ligados à HQ, e agora está voltando para tratar desse Dia Internacional da Mulher. Finalmente, Ana Stewart, jornalista e fotógrafa carioca, autora da mostra Meninas do Rio, exposta em 2011, com fotos de meninas e mulheres de diversos bairros do Rio e da região metropolitana. Ela trouxe, inclusive, essa publicação, o catálogo aqui das Meninas do Rio, muito legal, muito bem feito. Eu gostaria até, Ana, de começar com você. Como é que as pessoas podem ver esse catálogo das Meninas do Rio? Como é que foi esse trabalho? Você voltou lá? Como é que é essa história? Você fez as fotos e aí? Eu comecei a fotografar mulheres e meninas de favela e periferia da cidade do Rio e do interior do estado do Rio há 10 anos atrás para um livro sobre a Zona Norte. O tema do livro era glamour da Zona Norte. E aí eu resolvi depois, 8 anos depois, fotografei essas mesmas mulheres, 10 anos depois outras, e montei essa exposição que mostra essa passagem de tempo, essa trajetória dessas meninas e mulheres da Zona Norte. O que marcou mais você nessa trajetória dessas meninas e mulheres? O que você... num universo que é bastante variado, né? Porque tem de tudo um pouco aqui nessa pirâmide social carioca, o que marcou mais você? Olha, como eu não procurei grupos assim ligados a alguma atividade, enfim, não houve nenhum interesse dirigido ao procurar essas mulheres, eu encontrei-as aleatoriamente, mulheres de diversas idades e de diversos bairros. Eu tive uma ótima impressão em relação à consciência sobre necessidade de estudos, necessidade de cultura, de conhecimento, para viver melhor, para viver mais economicamente, para crescer na vida. Fiquei muito bem impressionada com a trajetória delas. Houve uma evolução em todas elas? Foi legal? Você constatou isso? Constatei. Em algumas uma evolução evidente, em outras, bom, algumas ficam grávidas, né? Muito cedo, né? Muito comum, né? No Brasil inteiro. Não é necessariamente uma involução. Não é necessariamente uma involução, mas impõe... um obstáculo, é um problema, né? É uma limitação, mas todas assim muito organizadas, mesmo tendo filho cedo, mesmo tendo 3 filhos antes de 25 anos, enfim, muito, muito amorosas com os filhos também, muito assim, umas separadas, mas com boa relação com ex-marido. Pois é, isso que eu queria saber também. E elas têm um companheiro do lado, ou a maior parte, ou todas elas criam os filhos sozinhas? A maior parte cria os filhos sozinhas, com a ajuda da mãe, da avó, da criança, né, ou das crianças, né? Mas a boa impressão foi que nenhum ambiente de violência, nenhuma queixa nesse sentido. Então, alto astral das famílias, as mulheres, as avós e as filhas e netos, todos tentando viver da maneira mais bacana possível. Isso é legal, porque se for menina, a criança, você tem três gerações de mulheres nessa história, né? A menina, a mãe precoce, né, que é adolescente, e a mãe da adolescente, que é a avó da criança. Também está aqui com a gente a Daniele Kitt, é isso mesmo, Daniele? É, você é vice-presidente dessa rede feminista que usa a arte urbana para promover os direitos das mulheres. Acabou de chegar agora. Puxa para frente um pouquinho esse microfone para você falar bem, para sair bem legal o seu som aí. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa rede feminista. O que é isso? Então, a Anami é uma ONG que usa o grafite, como você disse, para promover os direitos das mulheres. E a gente usa essa arte, que tem um grande potencial de comunicação, para passar nossa mensagem tanto na rua, tanto como facilitar o nosso acesso, por exemplo, a comunidades que têm um grande grau de aceitação à arte do grafite. A gente usa isso como pretexto para divulgar os direitos das mulheres e divulgar tudo que a gente precisa ainda conquistar e tudo que a gente já conquistou e muitas pessoas ainda não sabem. Certo. Ô, Renata, você agora que é autora desse livro A Carioca Guia de Estilo para Viver a Cidade Maravilhosa, queria que você falasse sobre esse livro e qual é essa proposta, o que quer dizer isso? Para mim isso aqui parece um enigma. Não é um enigma. Bom dia a todos. O guia, ele nasceu de uma ideia, assim, depois de ter lido A Parisiense, aquele poder de compilação, né, da Inês Lafressange, francesa, que foi um best-seller ano passado. E eu e o Thiago Petrick, que é meu marido, a gente tem esse blog que se chama Rio Etc. há 5 anos, e a gente retrata a alma encantadora das ruas. O objetivo do blog é exaltar o que há de melhor na cidade, mais bonito, mais poético, mais genuíno, naturalmente mapeando o que está próximo da gente. A gente não tem carro, a gente anda de bicicleta e de metrô e de transporte público. Então, a gente mapeia centro e zona sul, onde a gente vive, né, principalmente. E aí a gente traça, então, esse retrato clichê, otimista, ideal e tão fresco e cheio de vida e cores da cidade. E aí, há 5 anos, a gente fotografou e entrevistou mais de 10 mil cariocas e mulheres. Na verdade, foram mais de 12 mil cariocas, mas entre eles 10 mil mulheres. E a gente resolveu, então, inspirados pelo guia da Inês Lafressange, vamos fazer então a carioca. A gente tem tanto para contar, né? Elas compartilham tudo com a gente, abrem suas casas, suas vidas, seus truques, seus anseios. E aí a gente colocou isso nesse guia, que é um guia de estilo para viver a cidade maravilhosa, não é nenhum enigma. Mas a gente ali coloca, então a gente faz uma curadoria do que a gente considera atual, sustentável, bacana. Com todos esses valores cariocas da simplicidade, da naturalidade, entendendo que o luxo carioca, o luxo à carioca é o luxo que se sente, não o que se mostra, né? Sim. Então, enfim, a gente convida todos a tempo inteiro no livro a viver a vida a céu aberto que a cidade proporciona, e agora mais que nunca. Então, é isso. O legal. Guia. Você sabe que saiu uma matéria esse fim de semana passado aí sobre a autoestima do carioca e como é que o carioca, né? Como é que ele tem a felicidade de viver no Rio, como é que várias pessoas, um que é o Panela, que trabalha numa barraca na praia, no Leblon, ele tem uma frasezinha que foi até destacada na edição que eu achei fantástica. Ele diz, todo dia, que ele mora lá em cima no Vidigal, todo dia, quando eu vejo o sol nascendo atrás das cagarras, os meus problemas somem, desaparecem, um sorriso belíssimo. E aí eu queria aproveitar esse tipo de autoestima em alta, essa coisa do carioca, para saber se a mulher carioca, ela tem particularidades com relação às mulheres de outros lugares aqui do Brasil mesmo. Como é que você vê isso? Vejo, ela tem até uma frase que a gente brinca, que a mulher carioca, ela já nasceu com uma vantagem com relação às outras. Ela já nasceu no Rio, ela nasceu no Rio. Então isso facilita muita coisa. A vida da mulher hoje, ela tem uma carga, né, multi, e já de muito tempo, mas hoje a gente pode dizer assim, tem que ser vencedora, porque agora já é de igual para igual e há muito tempo, graças a Deus. E a exigência da beleza, a exigência da atualidade, da informação, do engajamento social, todas essas demandas, elas são legítimas. E eu acho que a cidade do Rio propicia, ou melhor, torna isso tudo mais suave, né? Porque a própria agenda, a própria programação diária da mulher no Rio de Janeiro, ela é mais possível, por exemplo, do que uma agenda de uma paulistana que tem atividades, que precisa cruzar totalmente a cidade, quilômetros e quilômetros, horas e horas de engarrafamento. Eu acho que a carioca tem as coisas mais ao alcance, é uma cidade muito recortada, que propicia caminhada, você se desloca com mais facilidade. A gente sabe que hoje temos problemas de transporte, enfim, o trânsito é uma loucura, mas ainda assim você tem alternativas possíveis. E fora o bálsamo, que é você poder, no momento que está indo para um dentista, para um trabalho, está indo para terapia, ou está de um serviço para o outro, porque é muito comum, né? Você poder dar um tibum, né? Isso. Sim. Ou simplesmente contemplar, passar e contemplar. Então, esse bálsamo, ele permeia toda a cidade. Não é só o tibum que eu estou falando, mas, enfim, toda a parte histórica que nós temos, isso é um bálsamo para a alma. A gente tem, a 10 minutos do mar, a maior floresta urbana do planeta. É verdade. Né? Tudo isso suaviza essa rotina que é massacrante, sim, de todos nós, mas eu acho que a mulher, essa exigência do planeta por ela ser a mais, né, bela, inteligente, bonita, vencedora, e isso aí eu acho que é um bálsamo mesmo. É a cidade facilita. Você sabe que uma amiga, é vizinha, mas na verdade já está se tornando uma amiga, porque se mudou agora, bora lá em Copacabana, minha vizinha, veio do Piauí, se mudou para cá agora, doida, apaixonada pelo Rio de Janeiro. Aí todo dia ela pega o ônibus para ir para o trabalho e ela faz questão de sentar perto da janela, pelo menos do lado onde ela possa ver o Cristo Redentor, onde ela, e mesmo que ela vá no sol, que dá um solão brabo, né? Mas ela vai ali no sol porque ela não quer perder essa vista, que faz parte disso que você falou. A carioca é contemplativa. É, do bálsamo, sim, que você falou. Bom, eu queria puxar agora a Lorena, que a Lorena está calada aí, só olhando. Lorena Cass, que é nossa parceira aqui do Tema Livre, e que é uma batalhadora, né, Lorena? Eu queria que você falasse um pouco também sobre o que significa para você esse Dia Internacional da Mulher. É um dia de celebração? É um dia de marcar lutas? É um dia de quê? Bom dia. As moças estavam aqui falando do trabalho delas, eu fiquei pensando o que eu posso falar sobre mulher. Acho que vai ser legal a gente falar sobre preconceito na área dos quadrinhos, que eu sou designer, ilustradora e quadrinista, mas eu acho que a área mais polêmica, que eu ouço mais gente falando e tendo dúvida e me perguntando como é que é isso, mas é muito preconceito, é na área dos quadrinhos. E até queria falar com a Daniela também, achei legal que ela veio falar de grafite, eu tenho várias dúvidas, achei super interessante. Sobre o Dia da Mulher, eu acho legal que a gente possa sempre, que tem alguma iniciativa voltada a dar mais atenção à mulher, escutar a mulher, porque tem muitas áreas que tem maioria de homens trabalhando, como nos quadrinhos. E, por exemplo, nos quadrinhos, hoje em dia está acontecendo muita oportunidade para mulheres, especialmente. Gente querendo editar livro de mulheres e gente querendo fazer coletânea, zine, especialmente para as mulheres serem ouvidas. Quando tem uma iniciativa dessas, quando tem, assim como o programa hoje, eu acho muito legal mesmo. Bom, eu queria então, já que eu estou aqui em flagrante minoria, sou apenas o condutor do programa, e que o programa é dedicado ao Dia Internacional da Mulher, e que cada uma já falou, já apresentou suas armas, que vocês conduzissem o programa e falassem aí você, Daniela, que a Lorena acabou de provocar. Queria que você falasse com ela, Daniela, o que você tem a dizer sobre essa questão? Eu queria saber, assim, você sente muito preconceito? Você grafita? Sim. E quando você vai, ou quando você conversa com alguém que descobre que você faz isso, você sente preconceito? Como é que é isso? Então, como a Renata tá falando, existe a igualdade, mas não existe bem assim. O preconceito é muito velado nessas áreas. É uma coisa assim, você fala que tem a igualdade, mas na verdade ela não existe. Você sempre sofre aquela risadinha, aquela brincadeirinha assim, que é bem idiota, digamos assim. E eu, por exemplo, o grafite, ele tem muita coisa de você, por exemplo, não querer pintar de dia, porque é muito sol. Então você vai pintar à noite. Mas você vai pintar à noite sozinha na rua? Uhum. Com que roupa você vai? Você vai com uma roupa, mas essa roupa tá calor, mas você tem que ir com essa roupa, você sabe que essa roupa, ela pode gerar certas coisas. Então, sempre vai ter essa coisa. Eu acho que a principal questão que a gente tem que pensar, refletir no Dia Internacional da Mulher, é que o que é esse dia, sabe? Por que a gente resume esse dia, a maioria das vezes, as pessoas reduzem esse dia a flores, a batom, a salto alto, quando esse dia deveria ser para refletir várias questões que estão aí batendo a nossa porta. Violência contra a mulher é uma coisa muito forte ainda. Sabe? Já são anos e anos e anos e anos de luta. E a nossa principal luta é contra a violência física, que é uma coisa doméstica, que acontece, sabe, com todas. Acontece com amigas, com vizinhas, com parentes. Então, acho que deixar essa reflexão, porque o Dia Internacional da Mulher, é claro que a gente tem que valorizar as conquistas. Houveram muitas conquistas, mas a gente ainda tem muita coisa ainda para ganhar. E é isso, eu vou deixar essa reflexão aí para vocês. Legal. Ana Stewart. Eu acho que esse é o ponto, né, mais dramático, né, da condição da mulher, né, mulher carioca, né, que é o tema desse programa, né, realmente ainda, mesmo com a lei Barinha da Penha, mesmo com toda essa campanha, né, de você denunciar, de você não esconder, a mulher, ela ainda é vítima, é forte vítima, né, enfim, da ignorância masculina, né? Desculpa, mas realmente a gente tem que falar, né? Um homem é capaz de fazer coisas tenebrosas com uma mulher, né? E o medo de denunciar, o medo de se impor, né? Muitas vezes é muito mais difícil do que a gente imagina, né? O que vão pensar de você, né? É o medo que vão pensar de você, o medo da sua condição piorar ainda dentro de casa, o medo de você ter que sair de casa e mendigar na rua porque você depende de alguma maneira daquele desse homem que está te castigando, né? Ainda tem os filhos, né? Muitas vezes são as mulheres, elas ficam com muito receio, principalmente do que os filhos vão pensar do pai. Do que seria, eu vou denunciar o meu marido, ele vai ser preso? O pai dos meus filhos vai ser preso? Uhum. E muitas vezes a família, quando ela começa a perceber esse ciclo da violência, ela tentando ajudar, ela meio que reprime a mulher. Então ela fica com medo de piorar a situação, contando para a família o que está acontecendo de fato, como se ela fosse responsável, como se ela tivesse escolhido o cara errado. Então ela fica com medo desse martírio e ela acaba se recriminando cada vez mais, se recolhendo, ao invés de expor a situação e tentar sair desse ciclo de violência. Vocês acham que esse negócio de escolher o cara errado que você falou agora é muito interessante, Daniele, porque a gente ouve muito isso, e a violência contra a mulher dentro de casa é uma violência que ela é muito bem distribuída em todas as camadas sociais. Com as mulheres, certeza. Não é de classe A, as mulheres que moram nos bairros mais nobres, elas entram na bolacha mesmo, apanham mesmo, e essas são as que não vão dar queixa de jeito nenhum, porque tem uma série de impeditivos e de obstáculos sociais para esse tipo de coisa. Essa escolha que você deu, foi a escolha que eu fiz. Isso não parece um fatalismo, uma coisa, o meu destino é sofrer? Não parece isso? Fala aí. Eu acredito que você não tem como você escolher o cara. Você não tem como você adivinhar. A Lei Maria da Penha, por exemplo, ela foi inspirada na Maria da Penha. É. A Maria da Penha era uma pessoa de classe média, uma farmacêutica. O marido dela também era de classe média. Os dois se conheceram na universidade. Então, não era uma pessoa de nível pobre. O cara, ele só foi se revelar como o agressor depois de 7 anos de casado. Então, por exemplo, a Maria da Penha escolheu o cara errado, mas ela foi descobrir isso depois de 7 anos. Demorou 7 anos pro cara se revelar. Quer dizer, mas na verdade, não é uma escolha do cara errado. Quer dizer, então ele escolheu a mulher errada também, porque acabou resultando na lei Maria da Penha, que ele acabou pagando, né? Não, ele não escolheu a mulher, não era errada. Errado era ele. Não, ele também escolheu a mulher errada, porque ela foi lá e reagiu depois de 7 anos e acabou. Ele foi preso, né? Condenado e tudo não, isso. A mulher gerou tá uma lei. Quer dizer, na verdade, essas escolhas são escolhas erradas ou isso é a construção? É no dia a dia que você vai construindo uma relação e que você estabelece. Eu estou falando isso porque a sociedade é muito desigual para homens e para mulheres. Os homens também. É, eles sofrem da mesma, todo tipo outras de agressão. Outras expressões. Exatamente. O caso específico da mulher, porque é questão de gênero, né? Uhum. E isso aí é que é mais gritante, como é o caso da criança. Né? A criança que apanha, a criança que é maltratada, também é uma questão muito nevrálgica, muito da sociedade. Eu queria que vocês falassem um pouco. Então, deixa eu só colocar essa... Isso aí precisa de uma mudança cultural, né? Não é... Aí a gente está falando de educação, falando da disseminação de valores como amorosidade. Isso vem muito do exemplo de cima dos pais. Então, quando a gente está falando de criança, essas crianças serão amanhã essas mulheres que apanharão ou não, de preferência não, ou esses homens que baterão ou não, né? Então, eles são frutos de... uma família estruturada ou desestruturada, e aí cabe muito assim, a mudança de padrão, ela é fundamental. Então, a gente não julga quem passa 7 anos apanhando, claro que não, ela tem os motivos. Mas o interessante é que não deixe chegar a esse ponto e que os exemplos e os valores de amor, de compreensão, de respeito, eles sejam perseguidos do início ao fim desse relacionamento, né? Então, eu acho que no automatismo do dia a dia, as brigas começam a ser sistemáticas, isso passa a se tornar um padrão. Então, quebrar esse padrão desde o início, eu acho que é uma forma para a gente ir modificando a cultura. E não vai ser de um ano, em 10 anos, a luta é longa aí pela frente. Mas a gente começa a falar aí de valores humanos, né? De respeito e amor entre os iguais, entre os pares. E aí, quando a gente conseguir introduzir isso nessas famílias, a gente vai conseguir mudar efetivamente a cultura. Ideal, no mundo ideal, isso seria... A gente aperta um botão e isso muda, mas não é. Uma mudança cultural, ela pode levar décadas, séculos, né? E a gente tem que agilizar esse processo. Eu acho que com a comunicação mais fluida e fluente, influente, a gente consegue diminuir essas distâncias, importar Lorena, essas distâncias. Você não acha que isso que a Renata acabou de falar agora tem a ver também não só com uma mudança cultural, mas com uma mudança política, ideológica, uma mudança mais consistente, até de modelo de construção do Estado e da sociedade, para você poder chegar a um nível mais igualitário de convivência? Olha, eu acho, você perguntou inicialmente o que leva a mulher, quer dizer, será que ela escolheu o homem errado? Eu estava aqui pensando que a mulher ser maltratada, acho que tem vários fatores. É mais fácil, historicamente, inicialmente, você maltratar a mulher, porque muitas vezes é ela que, como a Daniela tinha falado, que está mais preocupada com os filhos, que vai ter que tomar conta deles, que vai ter que saber o que fazer. Então, ela não pode ficar numa situação financeira, ela não pode sair de casa e fugir. Então, é muito mais fácil reprimir a mulher, especialmente se ela tem um filho, com a questão financeira. Eu acho que isso era um fator pelo qual as mulheres, às vezes, aceitam, continuam. Uma outra coisa, eu acho que a pessoa começa a ser maltratada, ela fica com uma autoestima horrível e ela começa, às vezes, a achar que merece ou ela não consegue sentir força para lutar contra isso. E uma coisa que a Renata falou também, que a questão cultural, às vezes ela viu a mãe apanhando a infância inteira, então ela nem acha isso tão mal, tão errado. Ele me bate, mas ele também gosta de mim. Tem mil coisas psicológicas. Acho que tem que ter uma ajuda psicológica à mulher, mostrar que ela possa ver que isso não é legal, que tem outra forma, que ela possa... Alguma forma de capacitação, que ela se sinta uma pessoa melhor ou que ela consiga financeiramente se sustentar para poder se impor, né? Eu acho que essa melhora da sociedade, essa cultura da igualdade, ela tem a ver com isso, dar o poder à mulher, de regir sua vida financeiro e seu emocional corpo, e tudo. Ter as suas escolhas. Pois é, primeiro isso aí, já começa daí, né? Se você não tem o domínio, não tem a propriedade do seu próprio corpo, já começa das suas opções com relação ao seu corpo. Aí você entra em várias discussões de sexualidade, discussões do aborto, discussões. Ana, fala um pouco aí também. Eu fotografei essas meninas, essas mulheres em suas casas, quer dizer, tive intimidade ali com o ambiente familiar. E em diversos casos a situação era essa, quer dizer, as meninas mais novas tinham filhos, mas não se submetiam ao desconforto de viver com os pais das crianças. Se não ia legal, elas iam para a casa da mãe, a mãe se arranjava, entendeu, com o seu marido, que às vezes não era nem pai da menina, né? Para que essa menina viesse para casa com seus filhos e a vida seguia assim. Então eu percebia um ambiente feminino muito protetor e com isso, enfim, uma maneira de se defender um pouco, né, de estar vivendo mal com o marido do ponto de vista financeiro, né? Às vezes a menina não tem condição, né, de sair de um casamento, né, por causa, né, da dependência, tem um filho, mas eu percebi uma solidariedade muito grande. A solidariedade é maior, né, nessa questão. Eu acho que essa questão do gênero, a questão da mulher, a solidariedade é maior, até porque, pela minha experiência de homem e casado há muitos anos, sempre casado, as mulheres, elas têm uma jornada de trabalho muito cruel, e o homem tem um papel social muito bem definido, que é o de provedor. E é isso que está estabelecido. Quer dizer, se o sujeito, o cara vai em cana se não precisa atrasar a pensão alimentícia, né? É só esse caso que dá cadeia no Brasil, cadeia imediata, qualquer um vai em cana. Mas isso reforça esse estereótipo do provedor, e a mulher, ela está sempre submissa a uma série de papéis que cada dia são mais importantes, mais relevantes no complexo da sociedade. A mulher em 1940 não trabalhava, ou 1930 não trabalhava. Hoje, a mulher não só trabalha, como ela é a principal beneficiária dos programas assistenciais do governo, o cartão do Bolsa Família no nome dela, a conta para onde vai o dinheiro tem que ser aberta por ela, porque ela é a provedora. Ela é a cabeça, acabou isso, inclusive, né? Não tem mais cabeça do casal na reforma do Código Civil, acabaram com a cabeça do casal, acabaram com o flagrante de adultério, que são avanços, né? Mas isso mostra como a mulher, ela tem que conquistar muito espaço, e por isso eu falei isso tudo com a da solidariedade, mas gostaria que vocês desdobrassem e aprofundassem essa questão. Primeiro, eu queria falar também que a Lei Maria da Penha, ela abrange as mulheres que têm relacionamento com homens e com mulheres também. Não só são os homens que agridem as mulheres, mulheres também agridem as mulheres. Tanto com mulheres companheiras, casadas, ou então pessoas que estejam vivendo dentro daquele lar. Então, a gente também tem que refletir sobre descentralizar essa relação entre pessoas que sejam heterossexuais, e também existem as pessoas homossexuais que também têm esse ciclo de violência. E outra questão é que é pensar que esses valores, essas tarefas, a mulher, ela está submetida a isso, mas isso tem que ser dividido. Isso não tem que entrar em questionamento, tem que ser dividido. A mulher, não tem como citar aqui a fonte da pesquisa, mas teve uma pesquisa sobre a quantidade de horas que a mulher vem dormindo por noite. É um absurdo. Isso está gerando diversas doenças, porque o homem, ele vai chegar em casa, ele vai dormir, ele vai jantar e vai dormir. A mulher, ela vai chegar, ela vai ver o filho, ela vai lavar roupa, ela vai fazer todas as coisas, menos dormir. Preparar comida para amanhã, deixar pronta, uniforme. Então, de criança. Então, é uma coisa que a gente tem que... São as jornadas de trabalho da mulher, né? É aquilo que a gente estava falando do papel social. A Luciana estava escrevendo aqui, mas eu vou, já que o programa é especial, a Luciana vai meter o bedelho aqui agora. Fala aí. Oi, minhas amigas. Bom dia para todas vocês. Parabenizá-las a todas, né? Em especial, obrigada, por essa condição de ser mulher nessa cidade, nesse país. Não, eu conversando antes do nosso debate aqui com a Ana Stewart, a fotógrafa convidada aqui para o nosso papo, e verificando o trabalho que ela publicou a respeito das fotos de mulheres de diversas regiões da cidade do Rio, também região metropolitana e serrana, a gente pode perceber, como ela ressaltou aqui, uma união, uma solidariedade muito grande entre essas mulheres. E eu me pergunto, quando a Renata faz essa colocação a respeito da mudança do padrão, parece de fato que recai sobre os nossos ombros, e não é de hoje, a importância e essa força aglutinadora capaz de mudar esse padrão, né? Quando você diz que está nas nossas mãos a educação dos filhos, a educação da sociedade de amanhã. Então, assim, eu acho que a mulher nunca foge a essa responsabilidade, né? Jamais. De tomar para si o desempenho dessa força, desses papéis. Mas, assim, é algo, às vezes, tão perverso, porque a gente se depara e se defronta com muitas frustrações, né? O universo da mulher é um universo de beleza, de conquistas, mas nesse terreno a gente vive muitas frustrações por conta da cobrança. É aquele mito, né, da super mulher, da super heroína que vai trabalhar e vai conseguir fazer tudo e vai continuar linda e ainda vai estar disponível para o seu homem à noite, né? Agora, ela é capaz essa questão que você falou agora da mulher, ela tem que continuar linda apesar de tudo. A mulher faz parte dessa sociedade hedonista, né, em que nós vivemos. Sim. Também, que é tudo pelo prazer e pela beleza. E essa ditadura da estética, e que você não tem... A mulher bonita tem que ter aquele padrão. Se ela fugir um pouquinho daquele padrão, né? Aliás, aqui mesmo nós vamos... Porque ninguém se encaixa perfeitamente no padrão da beleza que a gente vê. Quer dizer, as pessoas hoje, a mulher, por exemplo, para ser bem sucedida profissionalmente, ela não tem que ser bonita? Não necessariamente. E aí a beleza é totalmente relativa. E a cidade suaviza, quando eu digo que ela suaviza toda essa pressão, porque as demandas não diminuíram, ao contrário, elas só aumentaram, né? A gente conquistou um monte de coisa, mas as demandas, elas só aumentaram. E claro que existe essa exigência por esse padrão de beleza que está cada vez mais subjetivo. As pessoas estão cada vez aceitando mais, aprendendo a olhar mais o outro, buscando se aproximar, entender outras belezas. Isso é uma maravilha, é uma conquista para a humanidade. A cidade do Rio, desde sempre, porque a carioca, aquele modelo da carioca, que é uma, ser carioca, eu digo assim, o que, que é carioca? É uma aura. É a garota de Ipanema? Não necessariamente. Ela é uma das possibilidades. Porque, né? É carioca durante, né, anos, décadas. Ela é a garota de Ipanema. Olha que coisa mais linda. Carioca, exatamente. Claro que a garota de Ipanema, ela ainda existe, ela é esse ideal otimista, né? Esse clichê ideal e otimista. Mas são muitas as possibilidades de cariocas e cada vez mais isso se abre, né, para o mundo enxerga isso. Mas eu quero dizer que a cidade, ela proporciona, por exemplo, ela propicia, na verdade, um encontro. É uma cidade, como eu já falei aqui, que geograficamente as pessoas se encontram na rua. E com isso os padrões caem, porque as pessoas se diluem umas nas outras, né? E tem uma coisa interessante também. Não é que seja preconceituoso com São Paulo, mas aqui no Rio, a gente, por exemplo, a gente vai à praia, então ninguém tá muito preocupado em se maquiar para ir pra praia. Ninguém tá muito preocupado em ir ao shopping de chinelo, porque o chinelo é do lado da praia, tudo é do lado da sua casa. Então, assim, é tudo muito comum você ir ao shopping de chinelo. Em São Paulo, você andar de chinelo na rua é uma coisa horrível. Agora, isso tem a ver também com a geografia do Rio de Janeiro, claro, que favorece, que é o que, sim, a Renata estava dizendo. Favorece, e essa convivência, né? Em São Paulo, a coisa é muito mais estratificada, uhum, e muito mais compartimentada, né? Você tem o pessoal que mora em Pinheiro, você tem o pessoal, sim, que mora aqui, uhum, ali, até você chegar no Jardim Ângela, aquelas coisas distantes lá, que são, uhum, muito pobres. Aqui não, aqui você está morando numa Rocinha ou no Pavão, em Pavãozinho, sim, e você desce, você está em Copacabana, está na Vieira Solto, você está... Cantagalo. Convive. E a praia é o espaço democrático, onde ninguém se paquia para ir à praia. Ninguém paga para entrar, né? Tentaram até agora, recentemente, mas não, ainda conseguimos vencer. Mas o interessante, ela chegou a falar de São Paulo, eu como consultora de moda, conheço muitas características das praças, assim, dos polos de moda do Brasil. E, de fato, levar a moda a sério, que tem nas revistas de moda, a gente não leva tanto. A gente mistura o que tem no armário, presente, passado e futuro. Se a gente tem uma festa, um casamento, a gente não se intimida em ligar para amiga e perguntar, me empresta. Uhum. Antes, sempre o plano A é pensar assim, o que eu tenho no armário para aproveitar? Uhum. Porque a cidade... ela é tão... Ela convida tanto a viver, a se encontrar e sempre a brindar os prazeres tão simples, que é botar o pé na areia, ou é tomar um banho de cachoeira, né? É. Ou simplesmente fazer um piquenique no parque. Isso é tão possível e é tão fácil, é tão rápido, que... Realmente, é muito mais atraente do que você ficar enfiada num shopping center. Vamos combinar, né? Ela tem muito mais atrativos para viver na cidade do que você ficar enfiada no shopping center. Isso tudo simplifica a naturalidade da carioca. Por exemplo, chapinha não combina com o prazer de viver no Rio, porque... Né? Além do calor, uma chuva que você pode pegar de verão, a umidade, a praia é possível, você sai do trabalho e pode dar um mergulho, ou pode ir para uma cachoeira, ou pode tomar um chopinho pingando aqui no centro da cidade. Então, assim, a chapinha não combina com todo esse prazer. Isso vai desmontando e vai trazendo um novo padrão estético, que é de usar o que tem, com simplicidade. Desconstrói o estereótipo. Desconstrói, né? Totalmente. Você está pela necessidade. Pelo prazer e pela necessidade. Porque o chopinho, vamos lá, né? Tem um chopinho com os amigos. Então, se a barriguinha é possível. Tudo isso. Então, a carioca, ela se aceita, ela aceita o outro. Porque a vida, ela é menos regrada com esse. E menos regrada. Por esses estereótipos da revista. Então, ela não leva essas regras. Posições desiguais e injustas. Injustas. Agora, ao mesmo tempo que essa mulher está se colocando nesses espaços, usufruindo da cidade, dos seus bens culturais, dos seus bens públicos, eu acho que também ela percebe o seu papel como cidadã no exercício de diversos deveres e direitos também, porque é uma mulher da militância. Sim. É uma mulher que vai para a rua, mobiliza, protesta, reúne amigos, organiza grupos para intervir se for preciso, briga junto à gestão municipal, à gestão estadual. Enfim, eu acho que é uma mulher articulada, engajada. A carioca não é uma mulher alienada. Não. Ana é... Não. Né, de perto, ela conseguiu. A carioca é guerreira, né? A carioca é guerreira e não abre mão também de se divertir. Então, ela é guerreira, mas ela é leve. Eu acho, o que eu percebo, assim, né, até na Zona Norte e tal. É muito importante para a carioca ir à rua, né? Assim, pode estar o bicho pegando, mas ela vai ter que. Vai ouvir um samba, vai num boteco tomar um chopinho, um pé sujo, para ela já faz a cabeça, né? Uhum. Isso. É, gente, sem querer aqui causar polêmica na mesa, pode polemizar. Com medo das represálias aqui. É porque a gente está falando de pressões e da ditadura da beleza e tudo. É claro que a gente vive numa sociedade de aparências, cada vez mais tem que parecer bem-sucedido, maravilhoso, lindo, para ser respeitado. Quando você vai numa entrevista de emprego, se você é mais bonito, com certeza você tem mais chances. Mas eu acho que a ditadura da beleza, não só isso, mas várias dificuldades da vida da mulher são um pouco, não impostas, mas ajudadas pelas próprias mulheres, quer dizer... Estimuladas? Não, elas... Eu acho que depende muito... Alimentadas. Eu acho que depende muito das mulheres também ajudarem as outras mulheres, se ajudarem. A ditadura da beleza eu vejo muito... Eu me sinto mais pressionada pelas mulheres do que pelos homens, em geral. Uhum. É mulher escrevendo de moda, é mulher... Ai, mas eu não posso de jeito nenhum sair com o meu esmalte feio. Ai, a mulher... Vou morrendo de vergonha do seu lado porque o esmalte dela tá mal feito. Aí eu falo assim, gente... Aí eu me sinto mal, e eu que nem faço, mas um homem não fica reparando e perguntando. É verdade. Então eu acho que a mulher se cobrando e a mulher cobrando da outra. Porque se ela ficou se arrumando, como é que sai aquela horrorosa? Aí ela fala mal da outra e fala pro cara e cria esse mal-estar de... Ah, ela tá linda, eu não tô... Eu acho que a mulher, ela... É isso que você falou, alimenta muito. Podia haver uma condescendência, uma ajuda, um entendimento, solidariedade. Uma solidariedade. Eu acho que devia haver. Mas aí é uma questão do respeito ao diferente, né? É uma intolerância. A mulher se cobra muito. Que não se estabelece dentro de um padrão. Eu nem tô falando só da beleza. Eu me sinto muito já maltratada por mulheres, gente que vai te servir num estabelecimento ou uma secretária, sabe? Eu vejo que como elas tratam o melhor homem várias vezes. Uhum. Então, eu acho que depende da mulher se ajudar e querer dar poder para a mulher mesmo, né? Ela não pode entrar nesse machismo e concordar e se submergir e agora, essa, essa questão do machismo, agora deixa eu entrar aí, que você já. Essa questão do machismo também ela vem sofrendo uma transformação, ainda que muito lenta, ao longo do tempo, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Você tem, por causa desses espaços de convivência que são absolutamente abertos, por causa dessa sociedade sem roupa, digamos assim, da praia, essa coisa que você está muito exposto o tempo todo, isso, ô Lorena, também dilui muito essa questão da mulher. Sim. Porque você vai a uma praia no Rio de Janeiro e você vê a gama de mulheres estar na praia, é óbvio que não existe praia nem na Europa, nem naqueles que só tem mulher linda, cara. É óbvio que as mulheres, e as mulheres no Rio de Janeiro, elas vão mesmo, cara, vão à praia e vão lá, e nego diz, pô, como é que essa mulher tem coragem de botar? Eu não tenho coragem de botar esse negócio aí. Muito homem dizendo isso, Lorena. Não, eu acho que em comparação com outros lugares e outros países, e a mulher brasileira, ela tem muita sorte, assim. Ela pode se mostrar, não tem tanto preconceito. Eu tinha um amigo italiano que veio e ele ficava sempre impressionado. Ele falava, nossa, aqui você vê moça feia, fico cheia de namorado, você vê moça gordinha, de biquíni, não tá nem aí. Isso com certeza. E uma coisa que minha mulher fala sempre, ela diz assim, aqui no Rio, ao contrário de Brasília, por exemplo, que é onde nós morávamos antes, é comum você ver as mulheres gordas, feias, todas elas têm namorado. Sim. Entendeu? E as mulheres lindas, sozinhas. Como é que é isso? É uma questão de autoestima, né? Também. Uhum. Tem essa coisa da carioca feliz, alegre, e é magnético. As pessoas percebem que você tá feliz. Quando você tem muita marra e tem que ficar se arrumando, fica artificial, fica pesado, né? Eu acho. Então, mas a pergunta dele, ele disse o seguinte, a bonita, ela tá sozinha. Pois é. Ela é linda, intocável. Ela se exige. Porque o homem aí no negócio, aí o ponto do homem nessa história, do ponto de vista do homem, diz assim, rapaz, isso é muito areia pro meu caminhãozinho. Entendeu? Também pode ser. Geralmente é isso. O cara olha pra mulher, a mulher tá rindo pra ele, a mulher tá piscando, a mulher tá mandando, e o cara diz, não, isso não é comigo não, cara, não pode ser comigo. Mas olha, é o complexo de vira-lata também, todo mundo tem, que já dizia o Nelson Rodrigues. É porque talvez a linda, mais preocupada com se enquadrar nos padrões, ela fica encanada, ela é mais chata. Ela é mais exigente, com certeza. Chata. Arrogante. Arrogante. Mais encanada mesmo. Ela precisa de mais terapia. E a outra vai beijar na boca. E ela resolve com assim, um beijo. Brilho e beleza, esteticamente, ajudam muito, com certeza. Sim. Mas acho que a atitude é fundamental, gente. Sim. A pessoa até porque gosto você discute, de tudo. Né? Gosto é gosto. É. Isso aí é você cheiro, generalizar toque, que... pele, sabor, cada um escolhe o seu. Exatamente. E o que me comove não é exatamente, não necessariamente precisa ser o padrão, né, da revista. E é muito interessante isso. E eu acho que a mulher linda em geral, a brasileira, ela assume esse papel, mas a carioca muito. A gente foi há duas semanas na Feira de São Cristóvão, que é um lugar sensacional para você ver. A autoestima lá em cima, aquele povo alegre, dançando, dançante, todo mundo misturado. E todo mundo lindo. Com os seus manequins 46 vestindo uma calça stretch 40. Uhum. Por que não, né? É. E aí, assim, o importante disso é se afirmar a felicidade genuína. As pessoas saem às 5, 6 horas da manhã voltando para suas casas, já uma lavada, assim. E, ó, com alegria, na maior vibração, sabe? É muito genuíno. E tem a magrinha e tem a gordinha. E todo mundo saiu feliz, ninguém no zero a zero. Uhum, e os homens aceitam. E a turma desse padrão mais popular de vida, né? Desse estilo mais popular de vida, aceita ainda mais. Então, eu acho que essa turma que se aceita, ela é, com certeza, mais feliz. E a mulher que toma um conceito sobre si a partir desse homem que rejeita a mulher que não é bonita, essa mulher... Já tá se candidatando a levar porrada. Ó, eu queria fazer uma pergunta pra... Ela tá estimulando aquilo que eu falei. Ela, aquele assim, preconceito a mulher bem com a própria mulher. A mulher que se afirma, ela é bem resolvida, ela é feia ou é bonita. Sim. Ela não vai tomar o conceito dela própria a partir do outro. Não mesmo. Ela não vai formar esse conceito a partir desse olhar preconceituoso e injusto. Ana, as mulheres que você entrevistou, que você fotografou, elas se diziam amadas? Sim, elas tinham uma autoestima assim, altíssima, se vestiam divinamente, com gordas, magras, umas belíssimas, né, e outras menos, mas enfim, todas se montavam realmente para sair ou mesmo para fotografar, felizes da vida, com o seu corpo, com... E eu acho que é isso, a mulher carioca, ela é muito sedutora, né? Mas o conceito de sedução para carioca, eu tô falando até do ponto de vista da carioca da Zona Norte e tal, que eu acho que é um pouco diferente, não dá para negar, entendeu? É isso que eu tava dizendo. Elas têm um bom gosto danado, entendeu? Elas sabem se montar, sabem se vestir, sabem a medida e conquistam é com um sorriso, não é nem com a barriga de fora, não é com a... o short decotado, não. É com um conjunto, não é uma coisa isolada, né? Não, eu queria falar, primeira coisa, nenhuma mulher se candidata a tomar porrada. Isso aí, desculpa, mas não, você falou foi super, super errado, sabe? Isso, nenhuma mulher quer tomar porrada, isso claro, não existe. Claro. A violência não é uma coisa normal, isso tem que ficar claro. E a outra coisa é que, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, existem dois padrões de beleza muito diferentes. Por exemplo, na Zona Sul, as mulheres querem ser magras, e na Zona Norte, as mulheres querem malhar cada vez mais para ficar cada vez mais fortes. Uhum. São padrões completamente diferentes. Então, é uma coisa assim pra gente pensar também, né? Nem sempre a mulher que é bonita na Zona Norte vai ser bonita na Zona Sul e que é na Zona Agora Sul vem na cá, Zona nós Norte. Nós estamos chegando aqui já no final, faltam 10 minutos para sair do ar, aliás, menos de 10 minutos. Eu queria que nós falássemos um pouco aqui da mulher carioca em termos profissionais, realização profissional. Como é que é? Porque, por exemplo, a gente fala de São Paulo, ou de outros lugares, Brasília, que a gente falou, as mulheres, elas têm um lugar mais definido, um nicho melhor no mercado de trabalho, elas têm uma coisa mais definida. E aqui no Rio, como é que funciona? Vocês são cada uma de uma atividade diferente, mais diferente que a outra. Como é que é aqui? Mas, curiosamente, todas da indústria criativa. Não, sim, tudo, né? Sim. E a indústria criativa, no Rio de Janeiro, eu acho que é a que é a mais produtiva, ela é a mais estimulante, ela é mais possível, visível e ela realiza mesmo. E assim, é curioso porque a indústria criativa, ela não precisa ser necessariamente o ofício principal dessa mulher. Eu não sei se a Ana notou isso. Existe sempre um talento de fazer uma bolsa, de fazer bijuteria, de fazer vídeos, de ilustrar. Então, isso é muito evidente. Então, ainda que não seja o principal ofício dessa mulher, existe na vida dessa mulher. Dentro da casa tem o sobrinho do grafite, o outro é radialista, a música é muito frequente. Obrigada, Ana. Enfim, por todas. Aliás, a arte e a música é muito frequente. A cidade propicia isso, né? A gente já sabe. Por todos esses motivos, por todas essas facilidades de encontro, todos esses encontros promovem os projetos e saem muitas vezes de um guardanapo, né? Ou da roda de samba, do boteco. Que é histórico, né? Coisa do Rio de Janeiro cultural, que é a tradição cultural do Rio de Janeiro. Que outro dia nós fizemos aqui um debate sobre o aniversário da cidade, 448 anos, exatamente estávamos desembocando nisso. O Rio de Janeiro está reassumindo com essa coisa da autoestima, a sua característica principal de cidade de serviços e de capital, de caixa de ressonância de tudo que acontece na área cultural. Carnaval de rua, né? Incrível essa retomada do carnaval de rua, uma coisa fantástica, apesar, né, de todos os ajustes que têm que ser feitos, mas é divino isso. Sei lá, um estrangeiro deve chegar aqui e deve ficar em transe vendo, né? Mas a justificativa é a vontade do encontro, pura e simplesmente, desde sempre. Se divertir, né? É o grande palco. Então, a ideia é o berço acontece. Do samba, né? Do choro, pai do samba, samba, pai da bossa nova ali, em torno da música. Então, eu acho que a indústria criativa no Rio de Janeiro, ela hoje é uma grande possibilidade para todas nós mulheres. Acho que é... Para os meninos também, mas enfim, para a população carioca. Meninos é ótimo. É, para os meninos também. E as meninas do grafite, Daniele. As mulheres e os meninos também. O espaço é um espaço de cada vez mais conquista, mais trabalhos, mais... Então, a Rede Nami, ela trabalha exatamente em prol disso. A Rede Nami surgiu da necessidade de algumas artistas que justamente se encontravam muito sós no grafite. O grafite é uma arte como a ilustração, os quadrinhos, é uma arte predominada por homens. Então, surgiu necessidade, é porque você ouvir sempre os mesmos papos de homens, demora que isso enche o saco. Então, você começa a pensar, poxa, por que não tem mais mulheres dentro do grafite? Então, a Rede Nami, ela começou a pensar como resolver essa questão. Então, ela dá diversas formações, tanto dentro da questão da arte, de história da arte, questões técnicas, práticas, tanto quanto o feminismo, para também essas mulheres saberem como sobreviver nesse meio com tantos homens. E como se colocar sua posição diante do mundo. Uhum. E aí a gente lançou, agora dia 1º de março, a Agência Nami Grafite, que é um projeto que a gente criou para lançar novas artistas no mercado carioca e dar base para que elas possam sobreviver. Elas ganham formação e a partir da formação a gente insere elas no mercado, realizando diversos serviços para que elas possam ter esse mercado aí, trabalhar e ter principalmente a independência financeira para sair desse ciclo de violência. Esse é o principal, né? Eu queria que cada uma de vocês agora, para encerrar, Lorena, que nós já estamos chegando ao final, desse a mensagem final, inclusive em cima desse dia, né? Do Dia Internacional da Mulher. Lorena. Tá, eu queria acabar com uma mensagem positiva aqui que eu estava pensando em falar desde o início. Sobre. Vou falar da minha área, que é o que eu sei, de quadrinhos, que todo mundo me pergunta por que não tem mulher, porque se eu sinto muito preconceito, e a resposta é que eu acho que para mulher, nesse momento, é uma hora muito boa. Para os quadrinhos, está sendo muito legal, tem várias editoras abrindo selo de quadrinho, muita gente querendo publicar, e tem muita editora querendo mulher, tem muita gente que organiza zine, eu já tinha comentado isso no início. Eu vejo muita oportunidade e muito reconhecimento dos homens também em geral, mais que reconhecimento, eles querendo que as mulheres apareçam. Então, acho que tem muita mulher que não acredita, que acha que não é a área dela, o caminho, o meio dela, que nem tenta. Eu acho que tem que... As mulheres que artistas, ilustradoras, que têm ideia, tem que começar a fazer agora e mostrar, porque isso vai começar muito forte, eu acho. Ana Stuart. Eu acho que as mulheres poderiam aproveitar no Rio de Janeiro, né, o mercado de trabalho que está aquecido, vem as Olimpíadas, vem a Copa, a mão de obra está muito pouco capacitada. Eu acho que é esse o caminho, sabe? É buscar uma independência financeira, estudar. Reciclar, né? Se qualificar. Se qualificar é muito importante e aproveitar essa onda desse mercado de trabalho aquecido e viver a sua independência e suas conquistas. Uhum. Renata. Então, concordo, endosso, a educação é a base aí, né? Qualificação, buscar qualificação e irradiar esse amor, essa doçura, esse jeito que conquista o mundo inteiro. Isso é uma construção eterna, é a transmissão disso, que só assim a gente vai conseguir transformar as gerações, educar os próximos que vêm por aí, tá? Com educação e amorosidade. Daniele. Então, eu quero que as pessoas, principalmente, esqueça um pouco desse lado florido do dia 8 de março e atente para essa questão da violência. Nenhuma violência, seja psicológica, física ou sexual, ela não é normal. E as mulheres, elas têm os seus próprios meios de tentar sair desse ciclo de violência. Não necessariamente elas têm que chegar até a delegacia. Tem outras formas de ela escapar disso. É muito importante que ela também pense nisso. Ela tem a própria independência dela, ela tem como sair disso. E qualquer dúvida, gente, quanto à violência, diz que o número 180 tem todas as informações necessárias. Número... 180. 180. Tá certo, parabéns, gente. Parabéns, mulheres cariocas. Mulheres do mundo inteiro. Mulheres cariocas e mulheres que estão ouvindo aqui, que sejam de onde forem, né? Exatamente. Mas que estão aqui. Aliás, isso é uma outra também discussão, né? Quem está no Rio é carioca. Quem ama o Rio é carioca mais do que quem não pode escolher. Quem eu tá volto aqui? A piauiense que chegou agora para o Rio. Ixi, ela está encantada, ela está maravilhosa. Aliás, se mudou, pediu transferência no trabalho por isso, porque ama o Rio de Janeiro. É. Gente, eu quero agradecer muito a participação de vocês aqui, a consultora de moda Renata Abranches, a Daniela Kitt, que é vice-presidente da Rede Nami, que é uma rede feminista que usa a arte urbana para promover os direitos das mulheres, a Lorena Casa, ilustradora, carioca, cartunista, gente boa que está aqui com a gente também sempre no Tema Livre, e a Ana Stuart, fotógrafa, fez esse trabalho belíssimo, as meninas do Rio, 10 anos, e também a Luciana Vale, que acabou participando aqui. Um grande abraço para todos, um ótimo fim de semana, felicidades para as mulheres nesse dia, e dia de muita luta, e segunda-feira às 10h05 da manhã, o Tema Livre está de volta, até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Vale, apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.